E existem contradições existenciais, ou psicológicas, ou anímicas, ou espirituais, se quiserem, né? Onde você vê que a vida do indivíduo é montada sobre uma farsa, sobre o auto-engano, sobre ele está mentindo para si mesmo. Não é que ele está caindo apenas numa contradição lógica. Então, assinalar contradições lógicas é coisa de adolescente, tá certo? Sobretudo se por trás delas não há uma contradição existencial, nem uma contradição ontológica. Por exemplo, um autor que você está lendo, ele pode incorrer em contradições lógicas sem que haja aí uma contradição profunda ou um erro profundo. Quer dizer, apenas ele cometeu um erro de raciocínio, às vezes está demonstrando uma coisa que é inteiramente verdadeira e ele se autocontradiz por engano, por distração. Isso aí não tem a mais mínima importância, tá certo? Mas, é claro, o adolescente ranheta, ele adora ciscar essas coisas na obra de cada um, e você vai encontrar isso em Aristóteles, em Platão, em Santo Tomás de Aquino, todo mundo tem isso, né? Você encontra, até na doutrina da igreja você encontra isso. Ontem mesmo eu estava lendo as obras de um santo, esqueci o nome do santo, em que ele diz isto aqui: a igreja está dentro do Estado e não o Estado dentro da igreja. Ele diz isto. Quer dizer, é um santo católico que está, então, legitimando o quê? A igreja oriental, a igreja estatal, russa, no fim das contas, sem perceber. Então, essas contradições são contradições verbais, na verdade. Então, quando você encontra contradição verbal, você precisa procurar para ver se por trás dela existe uma contradição profunda de ordem ontológica, ou existencial, ou espiritual. Se não, se não há, então é apenas um, como dizer, um lapsus linguae, um pequeno erro de pensamento que não tem importância nenhuma. Por exemplo, os porta-vozes do movimento gaysista impugnavam com vigor toda a presunção médica ou psiquiátrica de distinguir entre o normal e o patológico. Quer dizer, normal, a diferença de normal e patológico é apenas convencional. O que se considera normal numa sociedade é apenas a conduta majoritária dos seus membros. Isso não tem fundamento científico nenhum. Ao mesmo tempo que pressionavam e intimidavam a Associação Psiquiátrica Americana para que aceitasse o homossexualismo como normal. Então você está tirando proveito de um conceito cuja validade você mesmo impugnou. Isso não é uma contradição lógica, isso é uma contradição existencial. Quer dizer, se eu estou no negócio, você até um líder gaysista, um prócer gaysista. Você, então, que lê um bocado de Nietzsche, de Heidegger, de Jacques Derrida, etc., etc., você diz, olha, esse negócio de normal e patológico, isso é tudo furado, isso é tudo conceitos convencionais, isso é apenas vontade de poder. Mas, se é assim, então por que que você precisa que uma associação psiquiátrica legitime a sua conduta como normal? Isso mostra que você está numa insegurança. Quer dizer, você é valente contra os conceitos, mas na hora H você precisa deles como de uma muleta. Isso acontece o tempo todo, não é uma contradição lógica, isso aí já se entra na contradição existencial. Outro dia, eu mesmo li um gaysista, né, descendo o cacete na Igreja Católica e dizendo, não, nós queremos a respeitabilidade, portanto nós queremos que casar na igreja, para ter uma respeitabilidade como os outros casais. Eu digo, escuta, mas se a igreja é tudo uma palhaçada, se toda a moral cristã é apenas uma vontade de poder, tá certo? Então, para que que você precisa que esta mesma instituição que você desmoralizou completamente venha dar respeitabilidade ao seu casamento? Isso não é uma contradição lógica. Isto é uma debilidade profunda da personalidade, que tenta se apoiar, né, não a autoridade que ela mesma está solapando. O que significa que, no fundo, ela reconhece essa autoridade. Então, aí você tem, é isso que eu chamo de contradição existencial, quer dizer, o indivíduo está vivendo com base em algo que ele mesmo está tentando destruir. O que significa que a tentativa de destruição não é totalmente séria. É como esses garotos que são valentes, o que eu disse no Imbecil Juvenil. O garoto que é valente contra o papai e a mamãe, que só o ajudam e que o amam e que farão tudo por ele, tá certo? Mas que é subserviente no seu grupo de referência, a pressão dos pares, peer pressure na escola, tá certo? Então, aí você vai ver fragilidades psicológicas profundas. Isso não tem nada a ver com a mera contradição lógica. Também era notável que todos proclamassem energicamente a relatividade dos valores morais, assegurando que não existem costumes inferiores ou superiores, que o canibalismo ou os sacrifícios humanos são tão respeitáveis quanto qualquer outra conduta, ao mesmo tempo que apelava a critérios de julgamento absolutos, dogmáticos e indiscutíveis quando se tratava de condenar a civilização ocidental ou de acusar alguém de racismo, homofobia e delitos semelhantes. Com o detalhe especialmente sádico de que qualquer tentativa de defender-se dessas acusações ou de questionar a validade do julgamento passava a ser automaticamente uma prova do crime. Se você diz que alguém não é racista ou homofóbico, fica provado que você mesmo o é. Isso tudo são coisas que aparecem nas obras desses autores. Eles estão analisando o discurso politicamente correto, o discurso de desconstrucionistas, relativistas, etc. E observando essas inconsistências, seja lógicas, seja existenciais. Era óbvio que, uma vez impregnados na mentalidade de qualquer meio social, para não falar da sociedade como um todo, esses hábitos ou cacuetes de pensamento tornavam impossível ou criminosa qualquer veleidade e discussão racional, substituindo-a pela imposição automática das preferências arbitrárias dos grupos de pressão mais ricos ou mais barulhentos. Por isso, aqueles autores se perguntavam que destino poderia ter, num mundo onde semelhantes critérios se tornassem dominantes, uma civilização que até então se baseava eminentemente na ciência e na razão. Decorridas 2 décadas, esse futuro já chegou. Quase que imperceptivelmente, o raciocínio circular, que dá todas as questões por resolvidas antes da mera possibilidade de uma discussão, e consagra a pressão, a intimidação e a fraude como únicos critérios válidos de julgamento para a solução de todos os problemas, foi se alastrando para fora do meio universitário, até dominar, hoje em dia, praticamente todos os governos do Ocidente, a grande mídia e os organismos internacionais. Impor teorias científicas por meio de campanhas maciças de propaganda e da criminalização das objeções, bloquear discussões por meio da calúnia e do assassinato moral, proibir, mediante chantagem psicológica, a investigação de fatos adversos aos interesses dos grupos de pressão, tornaram-se procedimentos universalmente aceitos como normais e até obrigatórios nos meios de comunicação, nas discussões públicas e nas decisões de governo. A vontade de poder já substituiu a razão e a expeliu da sociedade decente. Já vivemos no mundo da Rainha de Copas, de Alice no País das Maravilhas, onde a sentença precede o julgamento. E, aliás, é sempre a mesma. Cortem-lhe a cabeça. Nesse panorama, a sociedade como um todo torna-se completamente indefesa contra as imposições dos grupos mais cínicos e psicopáticos, que a forçam a aceitar passivamente como verdade absoluta o contrário daquilo que seus olhos veem e que a razão demonstra. Os discordes recalcitrantes são imediatamente estigmatizados como loucos, extremistas ou criminosos, até perderem todo desejo de continuar discutindo e tornarem-se assim presas voluntárias da espiral do silêncio. Então, espiral do silêncio, então, é um conceito técnico criado pela socióloga Elizabeth Noelle Neumann, né, que está aqui, no, foi citado em vários artigos meus. Talvez nada exemplifique isso mais claramente do que a controvérsia em torno do aquecimento global e de suas pretensas causas humanas. Não há uma só prova científica de que o fenômeno exista, muito menos que seja, de que seja causado pelas emissões terrestres de CO2, isto é, pela maldita indústria capitalista. Ao contrário, todas as medições indicam que o clima do planeta está esfriando há pelo menos 18 anos. Em compensação, há provas cabais de que os partidários da teoria aquecimentista planejaram em segredo usar de todo tipo de fraudes e manipulações para impor a sua ideia e fazer dela o argumento final para a criação do imposto global que as nações mais industrializadas teriam de pagar a governos corruptos do terceiro mundo. As objeções à teoria, bem como a revelação da fraude, no entanto, não afetaram no mais mínimo que fosse o entusiasmo dos organismos internacionais pelo projeto do imposto, cujos fundamentos científicos continuam sendo alardeados como se nada tivesse acontecido, ao passo que os adversários da ideia são persistentemente submetidos a toda sorte de ataques e intimidações pela grande mídia e pelos governos interessados. Uns meses atrás, o vice-presidente americano Joe Biden chamou-os publicamente de terroristas, numa ameaça velada de apelar ao uso da força policial contra eles. Note bem, quer dizer, o mesmo tipo de pressão e intimidação que você via nas universidades, nas salas de aula, nos anos 70, 60, 70, 80, agora viraram critérios de discussão nos organismos internacionais, na ONU, Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial do Trabalho, Banco Mundial, etc, etc. Quer dizer, aqueles mesmos estudantes malucos dos anos 70, 80, agora eles são os dirigentes dessas coisas e continuam pensando a mesma coisa. Então, quer dizer que este modo eminentemente fraudulento de defender as suas posições, de tentar impô-las, ele se universalizou. Então, quer dizer, nós já estamos naquele mundo que esses estudiosos previam, né? Porém, o caso mais chocante é o dos documentos do Sr. Barack Hussein Obama. Em termos estritamente científicos, é impossível, sob todos os aspectos, continuar acreditando que a certidão de nascimento, o comprovante de alistamento militar e o número de Social Security do atual presidente sejam autênticos. Eu li o relatório da investigação ARPAIO e vários relatórios de técnicos que examinaram esses documentos, inclusive o próprio técnico que tinha sido contratado várias vezes pelo próprio escritório da advocacia que defende o Obama. Não tem jeito. Não tem como, não tem barriga me dói. Os documentos são falsos mesmo. Não há a menor possibilidade de argumentar em favor da autenticidade deles, né? Não é uma suspeita, não é uma opinião. É um fato que já não tem mais discussão possível na esfera científica. Então, e a coisa examinada sob vários aspectos e a ótica de várias técnicas. Não só a técnica dos computadores, mas também, vamos dizer, a técnica tipográfica. Quer dizer, você tem lá, quer dizer, já é um exame totalmente diferente. Uma coisa é você observar que existem várias camadas no documento em que ele foi montado. Mas outra coisa, completamente diferente, é você observar os tipos de letras que foram usados, tá certo? Por uma pretensa máquina de escrever nos anos 60. E uma das coisas que o técnico de tipografia ele demonstra é que as letras ali têm um espaçamento diferente. Ora, máquinas de escrever com espaçamento diferente só foram inventadas muito depois. Na época, todas as letras tinham exatamente a mesma largura. Segundo, você vê o uso de tipos de letras diferentes, quer dizer, como se chama tecnicamente, famílias de letras diferentes. Como, por exemplo, você tem letra Garamondo, Times Roman, etc, etc. São famílias, ali tem várias famílias misturadas, quer dizer, que raio de máquina de escrever miraculosa foi esta, né? Existe ainda a possibilidade de examinar a coisa sob um terceiro aspecto, que seria já histórico propriamente, que é a sequência dos números das certidões que foram emitidas e assim por diante. Mas no caso, por exemplo, do certificado de alistamento militar, você não precisa nem isso, você não precisa nem um laudo técnico, porque a falsificação é visível a olho nu. Quer dizer, não há a menor possibilidade de negar isso aí. Ele fez... alguém deve tê-lo avisado durante a campanha eleitoral de que ele precisaria apresentar um certificado de alistamento militar, e ele não tinha nenhum. Então, produziram, no ano de 2008, um certificado retroativo, com data retroativa de 1980. Para fazer isso, pegaram um carimbo de borracha de 2008, cortaram os dois números, o último número, né, e transformaram o 08 em 80. Só que ficou faltando o 1900, o 1 e o 9. Então, tem só os dois numerinhos, o que não acontece em nenhum outro carimbo, né, do Correio. Só tem o 80... e está completamente fora de lugar. Então você vê, é coisa de criança. O cara cortou um carimbinho de borracha e virou de cabeça para baixo. É grotesco, né? Não há mais razão plausível para duvidar de que Obama se impôs como candidato presidencial mediante fraude. De certo, o mais lindo caso de estelionato já registrado nos anais da criminalidade mundial. Não obstante, a nação americana inteira parece impotente para reagir à usurpação da presidência da República por um farsante chinfrim, sem documentos e com uma biografia totalmente inventada. Embora a popularidade de Obama já tenha baixado para níveis nixonianos, graças a uma sucessão de escândalos e fracassos jamais igualada por qualquer outro presidente americano, incluindo o próprio Nixon, todo mundo na elite falando dos Estados Unidos parece ter desenvolvido um reflexo automático de rejeição que impede de pensar, mesmo por minutos, na hipótese de que a nação não esteja sendo governada simplesmente por um incompetente ou traidor, mas por um bandidinho que enganou o país todo com documentos grosseiramente falsificados. Essa reação defensiva contra o temor de um vexame que se anuncia grande demais para ser suportado leva muita gente a se enredar cada vez mais no escândalo que vai inevitavelmente estourar mais dia menos dia. Os juízes morrem de medo de tocar no assunto, rejeitando os processos in limine para não ter de entrar no exame da matéria. Ao passo que a grande mídia em peso se recusa a falar das provas materiais da fraude, preferindo desqualificar como racistas e terroristas ou caricaturar como loucos e fanáticos os que usem mencioná-los. Você vê, portanto, a possibilidade de uma discussão racional sobre a questão dos documentos do Obama está totalmente afastada. Quer dizer, para a grande mídia, para o establishment, para quase a totalidade da classe política, não se trata de uma questão objetiva que possa ser decidida na base da perícia técnica. É? Trata-se de quê? De uma imposição de discurso. Eles querem falar de provas, nós falamos de racismo, nós falamos de terrorismo, nós falamos de doença mental, etc, etc. Você está impondo uma outra linguagem. Você está transferindo a discussão desde um terreno factual e material, tá certo? Para um terreno psicológico. Então, o que é? É o Richard Roth, é a inculcação, ele usa a palavra inculcar, a inculcação de discurso. Na mais doce das hipóteses, os jornais e a TV confundem a opinião pública desviando a discussão para o problema do estatuto de Obama como cidadão nativo. Uma controvérsia constitucional já velha que não tem nada a ver com o caso dos documentos falsificados. Quer dizer, se o Obama é elegível ou não, quer dizer, se ele nasceu nos Estados Unidos ou não, não tem nada a ver com o fato dos documentos dele serem falsificados. São duas questões completamente diferentes. Mas, isso aqui já se tornou quase um cacuete na mídia. Você diz, o documento de Obama é falso, eles respondem, o Obama nasceu nos Estados Unidos. É? Quer dizer, o que é isso aí? É inculcação de um modo de falar. Quer dizer, você não quer discutir aquela questão. Quando o senhor levanta uma questão, você responde a outra. Porque esta lhe interessa. Por quê? Porque provar que o Obama nasceu fora dos Estados Unidos é muito difícil. E além disso, ninguém sabe realmente onde ele nasceu. Tá certo? Então, você transfere a discussão para um terreno que você domina melhor. O modo de argumentação irracional que 3 décadas atrás predominava no meio universitário tornou-se hoje endêmico e obrigatório no establishment inteiro. Claro, essas pessoas que hoje estão no governo, estão no parlamento, todas elas foram educadas no desconstrucionismo, no relativismo, etc. Elas pensam assim. A degradação da vida intelectual ampliou-se numa crise dos próprios fundamentos da democracia americana. É por isso que eu digo que, vamos dizer, não é possível enfrentar isso no terreno da discussão de ideias. A discussão de ideias já está viciada de antemão pelo fato de que essas pessoas não aceitam a prova racional. Elas não querem. O que elas querem é apenas a confrontação de vontade psicológica. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que quebrar a sua vontade psicológica. É? Nós temos que mostrar os pontos de insegurança deles para que eles tenham medo. Então, o sujeito que não se rende, vamos dizer, a um argumento racional, ele se rende, vamos dizer, à denúncia da sua fraqueza. Porque se trata de vontade e poder, só há um pecado. O pecado é a fraqueza. Os temores de Alan Bloom e outros observadores mostraram-se, portanto, mais que justificados. No entanto, algo nas suas análises de 2 ou 3 décadas atrás estava miseravelmente incompleto. Todas elas partiam da premissa de que a sociedade americana e a democracia em geral têm por base a discussão racional e de que esta é representada eminentemente pelo modelo da ciência experimental moderno. O que escandalizava esses analistas era precisamente o fato de que, nos meios acadêmicos, a crítica dos fundamentos da certeza científica tivesse se ampliado numa legitimação cínica dos meios irracionais e até psicóticos de persuasão e manipulação. A premissa não declarada dessa análise era a identificação ingênua de razão e ciência moderna. Se esta última era a única encarnação possível da razão, qualquer ataque mais sério à ciência acadêmica produzia, ipso facto, a destruição da confiança na razão em geral e, portanto, a consagração do irracional e da violência psicológica como meios normais e decentes de ganhar qualquer discussão. Acontece que, em grande parte, os ataques pós-modernistas e desconstrucionistas à ciência moderna eram sérios. É muito difícil responder a coisas como a teoria dos paradigmas de Thomas Kuhn, a arqueologia do saber de Michel Foucault ou o anarquismo metodológico proposto por Paul Feyerabend em Against Method, mais tarde reforçado em The Tyranny of Science. Ou seja, esses argumentos levantados por essas pessoas e muitas outras contra a racionalidade do método científico, elas não têm que favorecer necessariamente um irracionalismo. Eles podem ser usados perfeitamente no sentido de um aperfeiçoamento da razão, quer dizer, a razão científica tal como está sendo exercida diariamente nos nossos laboratórios, nas discussões científicas, é insuficiente. Tá certo? Então, você demonstra isso, você não está destruindo a razão necessariamente, você está apenas, vamos dizer, mostrando as limitações de uma das suas encarnações possíveis. Quer dizer, aquilo que se entende como ciência moderna não é inatacável, ela tem pontos furados, de modo que nós poderíamos perfeitamente usar essa contribuição do Thomas Kuhn, do Michel Foucault, do Paul Feyerabend, até do Jacques Derrida e outros, no sentido de aperfeiçoar e aprofundar a razão. Aliás, inconsistências e limitações graves do método científico já tinham sido postas em evidência muito antes por pensadores insuspeitos de qualquer contaminação irracionalista ou politicamente correta. Nas suas célebres conferências dos anos 30, depois reunidas sob o título geral de A Crise das Ciências Europeias, Edmund Husserl perguntava se as ciências existentes ainda eram científicas, no sentido do ideal normativo que legitimava, e respondia com um taxativo não. Ou seja, ele tinha a ideia, até a expressão que ele usa, a ciência como ideal teleológico, ou seja, um ideal do qual estamos nos aproximando. Quer dizer, não existe a certeza científica absoluta, mas nós nos aproximamos cada vez, nós temos esta ideia, vamos dizer, da razão científica como um ideal normativo que nos orienta e do qual nós nos aproximamos e que ser científico consiste justamente em estar se aproximando continuamente dele por um processo autocrítico e de correção e de aproximação progressiva. Mas ele dizia que fazia tempo que a ciência já tinha perdido de vista esse ideal normativo. Ou seja, elas se conformavam apenas com o seu protocolo rotineiro, tá certo? Com os métodos rotineiros de averiguação, sem tentar, vamos dizer, afiná-los em vista de uma exigência mais profunda da razão. A substituição sistemática da realidade da experiência por modelos abstrativos, matematicamente recortados, tinha produzido, desde os tempos de Galileu, as mais extraordinárias distorções que Husserl se propunha corrigir mediante um retorno geral às coisas mesmas. Esse era o lema dele, né? Vamos voltar às coisas mesmas, vamos parar de falar de modelo, de conceito, etc, etc, e vamos tentar descrever os objetos de experiência tal como eles se nos apresentam na experiência real. Esse é um ponto de partida muito bom, excelente, e contra o qual nada se pode realmente alegar. O máximo que se pode dizer é falar, bom, é um programa muito bonito, mas é muito complicado, muito difícil de realizar. Pode ser tudo isso, mas nem por isso ele deixa de ser obrigatório. Por exemplo, a questão, para ele, dos modos de apresentação, né? Ele diz, por exemplo, que vamos dizer, a Terra como um planeta que gira no espaço só existe desde um ponto de vista astronômico, não como um objeto de experiência. Ninguém anda sobre uma Terra móvel. Isso quer dizer que, do ponto de vista da nossa experiência humana e da experiência histórica, a Terra é imóvel. Então, isso quer dizer que o geocentrismo corresponde, vamos dizer, à descrição exata da nossa experiência real. Ao passo que a experiência astronômica é uma experiência hipotética, que nós só podemos fazer através, não só de aparelhos, mas de toda, vamos dizer, uma rede de interpretações que estão subentendidas no uso e nas conclusões que nós tiramos desses aparelhos. Isso é, se você começa, vamos dizer, a transmitir para as pessoas a imagem, vamos dizer, da Terra girando no espaço como se fosse uma realidade existencial, você está acostumando as pessoas a confundir um conceito com a sua experiência real. Um conceito científico altamente abstrativo com a experiência real. Experiência que elas jamais poderão ter. Jamais ninguém andou numa Terra móvel. Nós não temos a experiência de andar num planeta móvel. Nenhum de nós jamais teve. E a história humana inteira transcorre, vamos dizer, num planeta estático. Então, é por isso que ele tem até uma conferência dele que chama A Terra Não Se Move. Ele só o que move é a Terra da astronomia. A Terra da história não se move. A Terra da nossa experiência não se move e assim por diante. Então, mas você confundir, por exemplo, a perspectiva de um conceito científico com a perspectiva existencial é uma coisa horrível, porque você já, a partir da hora que você faz isso, você já entrou num universo de mentira, num universo de fingimento. Então, por exemplo, você veja aqui, eu já assisti milhares de filmes aqui nos Estados Unidos em que, nas discussões domésticas entre marido e mulher, pai e filho, etc., etc., os caras usam conceitos da psicanálise. Digo, mas espera aí, mas você tem alguma experiência disso aí? Você está discutindo um problema pessoal, imediato, existencial, seu, um problema entre nós aqui. De repente você apela, vamos dizer, a um conceito hipotético que foi criado, vamos dizer, por uma escola de pensamento e que nós não sabemos se corresponde a algo da realidade. Por exemplo, os tais dos complexos existem ou não? Provavelmente, muito provavelmente eles existem. Mas eles não existem no sentido da nossa experiência imediata. Tá certo? Então, quer dizer, a intromissão de elementos, vamos dizer, científicos altamente problemáticos e hipotéticos na vida diária destrói a vida diária, simplesmente. Então, vocês viram, por exemplo, a devastação que foi feita aqui na própria infância americana pelo Dr. Spock e outros pedagogos dos anos 60, criaram uma geração de imbecis, psicopatas, etc., etc. Por quê? Porque em vez de tentar puxar elementos científicos da experiência imediata real, não, já pegavam, vamos dizer, de um discurso científico altamente, noções de um discurso científico altamente impostado, e tratavam aquilo como se fossem realidades existenciais concretas. É certo? Então, por exemplo, o que acontece com esse método de alfabetização socioconstrutivista? Não é isso? Então, do ponto de vista linguístico, as palavras são unidades de sentido e as letras não são. Então, se aprender a ler é aprender o sentido, nós temos que aprender palavras e não letras. Então o sujeito olha o formato da palavra e ele, daquele formato, ele já tem que aprender o significado. Quer dizer, ele não vai aprender a montar palavras, ele não vai aprender a montar fonemas. Ele vai por uma impressão visual do conjunto. Fala, bom, é uma hipótese científica. Só que na hora que você começa a usar isso no dia a dia, dá esse desastre. Quer dizer, você está produzindo milhares de analfabetos funcionais. E assim por diante. Pouco importando o que se pense do método husserliano de descrição da experiência imediata, O fato é que muitas das suas críticas ao método científico foram depois aproveitadas com sucesso por teorias relativistas, desconstrucionistas e pós-modernistas que o próprio Husserl não aprovaria de maneira alguma. Além do que, nós temos que ver que nem tudo que é desconstrucionismo, relativismo, é uma bobagem. Muitas coisas são críticas profundíssimas e muito corretas. Tá certo? Agora, se só existem duas alternativas, ou o método científico que está estabelecido nas universidades, ou o irracionalismo total, então o irracionalismo vai ganhar. O ponto importante é que Husserl distinguia entre a razão científica, tal como praticada usualmente nos laboratórios, e as exigências mais profundas da razão em si mesmo, o que ele chamava o ideal teleológico da razão, né? No sentido universal e normativo do termo, que a ciência moderna, ao mesmo tempo, personificava e mutilava. Quer dizer, que a ciência existente, historicamente, ela é uma incorporação, ela é uma representação, uma personificação do ideal teleológico da ciência até o ponto em que conseguimos realizá-lo. Mas esse ponto, naturalmente, ele está sempre atrás daquilo que deve ser alcançado amanhã ou depois. Portanto, a ciência deve progredir não só no sentido do aumento dos conhecimentos, mas no aprimoramento da sua consciência, da consciência crítica, das autolimitações que ela tem ao personificar a razão. Quer dizer, ela nunca é suficientemente racional. Né? Só que a partir do momento em que a ciência historicamente existente, ou sociologicamente existente, ela passa a ser a única personificação da razão, o ideal teleológico sumiu, e, portanto, só há duas alternativas, ou a ciência atualmente existente, ou o irracionalismo. E daí o irracionalismo ganha, porque faz mais barulho. Theodore M. Porter, no livro Trust in Numbers, a confiança nos números, mostrava que a confiança científica usual na uniformidade das medições como critério de objetividade, um dos pilares da ciência moderna, era em grande parte uma ilusão criada pelos fabricantes dos aparelhos de medição e pelos técnicos encarregados de manejá-los. E ele entrava até numa descrição mais meticulosa do processo. Ele diz: bom, para fazer experiência você necessita do aparelho. E o aparelho necessita do técnico que, para manejá-lo. Como se formou este técnico? Hã? Ele diz: um técnico forma o outro técnico, através, vamos dizer, da experiência diária no manejo daquele aparelho. E isto, vamos dizer, é uma transmissão de pessoa a pessoa, onde há um elemento de comunicação subjetiva enorme. Né? Um sujeito ensinando o outro, né? Como que ele calibra a máquina, como que ele maneja, quanto que ele deve pressionar o botão e assim por diante. Então você tem, vamos dizer, uma margem de comunicação não científica, né, certo? Enorme no manejo dos aparelhos. E na medida em que os técnicos aprendem a fazer a mesma coisa, ou seja, você calibra um equipamento pelo equipamento anterior, que foi calibrado pelo equipamento anterior, e que todos os técnicos repetem as mesmas ações, você vai produzir os mesmos resultados. Mas isto não reflete nenhuma regularidade ou constância dos fenômenos, e sim a regularidade e constância do manejo dos aparelhos. Harry Collins, em Changing Order e em Artificial Experts, ia até mais longe, afirmando que a reprodução exata de qualquer experimento científico é tecnicamente impossível, por causa da interferência deste elemento, que é o técnico que maneja. Pior ainda, como anotei num artigo de 2007, aspas, num dos últimos números da Prospect, a revista inglesa, Ian Stewart, professor de matemática na Universidade de Warwick, observa que os computadores tornaram possível construir demonstrações matemáticas que se estendem por milhões e milhões de páginas, subtraindo-se ao controle humano. Acreditar nessas provas ou negá-las será um salto no escuro. O hiperdesenvolvimento da racionalidade matemática ameaça desembocar na total irracionalidade. Fecha aspas. Porter observava, aspas, a natureza, supomos, é uniforme. Outro pesquisador, usando os mesmos procedimentos, mesmo em outro continente ou outro século, deve obter os mesmos resultados. Esse princípio, no entanto, de pouco vale se não pode ser exemplificado em práticas. Na prática, a reprodução de um experimento não é nada fácil. Se as descobertas experimentais não são quase nunca reproduzidas de maneira independente, ou seja, de várias maneiras diferentes, mas em vez disso são sempre reproduzidas usando instrumentos que foram calibrados segundo o instrumento original, então as regularidades experimentais devem ser interpretadas antes em termos da habilidade humana do que de entidades objetivas independentes e da operação de leis da natureza. Ou seja, os experimentos dão os mesmos resultados porque nós fizemos as mesmas coisas do mesmo jeito e não porque a natureza esteja se repetindo. Fomos nós que repetimos os gestos, né? E note bem, Porter ou Harry Collins, tal, nenhum desses é um desconstrucionista, nem relativista, nem coisa nenhuma, muito menos Edmund Husserl, né? Diante desses fatos, uma conclusão impõe-se inexoravelmente. O assalto desconstrucionista e pós-moderno à confiabilidade das ciências não provinha unilateralmente de uma profissão de fé irracionalista ou de um puro ativismo ideológico, mas explorava uma contradição, uma ferida aberta no próprio corpo da ciência moderna. Sua presunção de personificar a forma mais alta ou única da razão e, ao mesmo tempo, sua incapacidade de prescindir da ajuda de outras modalidades de pensamento racional cuja autoridade ela negava. Ou seja, a ciência necessita do ideal teleológico da razão, pelo qual se orientar, sabendo que ela jamais vai alcançá-lo, sabendo que toda forma de racionalidade científica já presente, já realizada, é insuficiente em face das exigências mais gerais da razão. Então, das duas uma, ou a ciência se cristaliza, fazendo uma espécie de ritual ou de dogma, crença religiosa nas verdades adquiridas da ciência, tá certo? Ou ela tem que se submeter às exigências do ideal teleológico da razão. Ou seja, a ciência só continua científica na medida em que ela se submete a formas mais elevadas e mais universais da razão. Se ela, ao contrário, tenta ser a única personificação da razão, então ela entra no irracionalismo, ela própria entra no irracional, e daí ela não tem o que alegar contra desconstrucionistas, pós-modernistas, etc, etc, etc. Bom, muito bem, eu acho que nós já fomos longe aqui, né? Então, vamos deixar o restante do texto para a próxima aula. Eu vou fazer um intervalinho e daqui a pouco voltamos com as perguntas. Sim, ouvindo. Então vamos lá. Tem aqui algumas perguntas. O Mário Jorge Souza Ferreira pergunta: alguma recomendação específica para aqueles que percebem em si mesmos sintomas de histeria, tal como o senhor os vem descrevendo? Bom, é evidente que toda... existem inúmeras explicações para a origem das histerias, mas de modo geral, toda histeria se baseia na percepção de uma insuficiência, de uma fraqueza profunda, que o indivíduo tenta superar mediante a imitação. Quer dizer, assimilando, vamos dizer, cacoetes, gestos, entonações, etc, etc. Ora, essa assimilação é o processo, vamos dizer, normal de aprendizado. Só que esse processo, ele começa a se tornar problemático na medida em que você não sabe que está imitando, em que você esquece que está imitando, em que você assimila essas coisas como se fossem você mesmo, tá certo? Então, quer dizer, a imitação, existe até um ditado, a imitação é a mãe do aprendizado, sem sombra de dúvida, tudo que nós aprendemos é por imitação. Só que se eu estou imitando o fulano, eu sei que eu sou eu e que ele é ele, e que, portanto, vamos dizer, na transição da conduta dele para a minha, existe alguma mediação e alguma interferência minha, alguma ação criadora minha. Então, quer dizer, a imitação só funciona quando há uma consciência crítica que acompanha o processo e que consegue distinguir, vamos dizer, os dois personagens envolvidos. Mas, quando, vamos dizer, a imitação começa a se tornar totalmente inconsciente, então aí você perdeu o controle do processo e você não é mais você mesmo, você começou a ser, vamos dizer, uma cópia inconsciente de um outro. É claro que tornar inconsciente, tornar automática a imitação, é um modo de apressar o seu resultado. Quer dizer, você deixa de fiscalizar aquilo, então você entra no piloto automático. Só que isso, evidentemente, é muito perigoso. Quer dizer, se o indivíduo não está aguentando a sua própria solidão, né, e ele quer assimilar a figura de um outro, a entonação de um outro, para sentir que ele está participando, sentir que ele é um igual e tal, você perdeu completamente o controle da situação. Quer dizer, a solidão e a consciência de solidão é a condição básica de todo o progresso da consciência humana. Agora, se você não aguenta, não está aguentando a solidão e tem que imitar de qualquer jeito, então você já está lascado. Então, eu tenho a impressão, mas é que a solução para isso seria você aprofundar a consciência do estado de solidão e começar a gostar dela também, porque é na solidão que você conversa com Deus, meu filho, não tem outro jeito, entendeu? Quer dizer, existe... Olha, é aquilo que dizia Goethe, ele dizia, o talento se aprimora na solidão, mas o caráter se aprimora, quer dizer, na agitação do mundo, quer dizer, na convivência das outras pessoas, e você saber sempre qual é a transição de uma coisa para outra. Ficar atento a essa transição. É a sugestão que eu tenho para dar para o momento. De algum modo, isso responde à pergunta seguinte, que é de um cidadão que pede para não dizer o nome dele, né? E ele diz que na cidade dele existem vários alunos desse curso, e com os quais ele sente até que ele tem uma amizade no sentido de São Tomás de Aquino, do idem vele, idem nolle, querer as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas, portanto uma amizade autêntica, mas que ainda assim ele prefere ficar em casa estudando sozinho. Eu digo, bom, tudo bem, mas presta atenção nisso aqui, você vai aprimorar o seu talento. Mas o caráter é justamente nessa confrontação e nessa dificuldade de convivência que você vai aprimorar, né? Agora aqui, Vicente de Souza Wolff pergunta. Estive comentando com um sujeito que queria, porque queria me fazer crer que se não houvesse uma cópia perfeita deste mundo num plano transcendental, já com todas as formas, então os valores universais seriam apenas convenções humanas e cada povo teria o seu. Fiquei pensando, aceitar esse mundo das ideias de Platão é dizer que Deus é um demiurgo imperfeito que copiou o nosso mundo de ideias, desde ideias mais perfeitas que ele... aqui faltou uma palavra. E ele me respondeu que Santo Tomás de Aquino não tinha tido acesso às obras de Platão e que a filosofia do motor imóvel de Aristóteles é toda imanente e suscetível aos desconstrucionistas que não veem valores imutáveis. Bom, então, em primeiro lugar, a coisa está partindo de uma noção confusa. É evidente que, ele disse aqui, se não houvesse uma cópia perfeita deste mundo, um plano transcendental, já com todas as formas... Eu digo, mas espera um pouquinho, faça uma medida da passagem do plano deste universo para a eternidade, ou seja, do finito, o universo é grande, mas não é infinito, é apenas indefinido. Na passagem do indefinido para o infinito, você tem não somente este mundo, mas você tem uma infinidade de outros. Quer dizer, esse problema não existe absolutamente. Quer dizer, você está dizendo que ou existe na mente de Deus, existe uma cópia perfeita deste mundo, da qual Deus copiou esse mundo. Falou, não, mas tem não só a cópia deste mundo, mas tem de todos os mundos possíveis. Esse problema não existe de maneira alguma. Quer dizer, não só este mundo existe na mente eterna de Deus, mas existem infinitos mundos possíveis. Todos os mundos possíveis estão na mente de Deus. Então, você perguntar, será que existe na mente deste mundo, na mente de Deus, uma cópia perfeita deste mundo? Fala, não, meu filho, existe este mundo. Deus não precisa de uma cópia. Né? Este mundo está sendo pensado por Deus neste mesmo momento. Né? Então, quanto vamos dizer, um modelo perfeito deste mundo, tem só, não só o modelo perfeito deste mundo, mas de todos os mundos possíveis. De maneira que esse problema não existe de maneira alguma. E outra coisa, Santo Tomás de Aquino não precisaria... Não é verdade que ele não tinha acesso à obra de Platão, mas ele nem precisaria conhecer a obra de Platão para saber uma coisa dessa, porque ela está na própria doutrina cristã. Aqui, vamos ver outro aqui. Lucas Souza pergunta. Iniciei o curso há menos de um mês e estou muito satisfeito. Tive, no entanto, ao iniciar as primeiras aulas, uma dúvida quanto à recepção das leituras ficcionais. Sempre tive gosto de fazer uma leitura imediata dos livros, principalmente clássicos, evitando um pouco as explicações gerais sobre o livro, sinopse, crítica literária, etc. Somente depois de receber esse primeiro impacto, eu me motivaria a procurar as opiniões emitidas ou as críticas. Gostaria de saber se é uma leitura adequada para a ficção ou a outra melhor. Bom, aí é o problema. Se a obra está escrita numa linguagem a qual você tem acesso imediato, que é, de certo modo, a sua própria língua, a língua da sua época, e que não há grandes problemas filológicos a ser transpostos, então essa leitura é a ideal. Quer dizer, você ir direto para a obra, vamos dizer, sei lá, você vai ler um livro de Graciliano Ramos, ou Herberto Salles, ou Josué Montelo, ou mesmo, sei lá, William Faulkner, ou Ernest Hemingway. É melhor você ir direto antes de você passar pela crítica. Você pega a sua impressão imediata e depois você a elabora mediante comparação com a experiência que outras pessoas, vamos dizer, às vezes mais experientes, mais tarimbadas nessa coisa, tiveram. As duas coisas são boas, mas o melhor de fato é você entrar direto na obra. Porém, em muitas obras isso é impossível, porque foram escritas outras. Vamos supor, você vai ler, sei lá, Camões, Os Lusíadas. Você vai encontrar milhões de referências a acontecimentos históricos que você desconhece por completo, você não sabe quem são aqueles personagens. Portanto, sem algum suporte filológico, você simplesmente não vai conseguir ler. A sua experiência imediata não será experiência nenhuma. Tá certo? Então, este é um grande problema, porque, em princípio, as obras poéticas elas falam a nossa imaginação. Então, quanto mais direta e íntima for a experiência, melhor para você. Acontece que o tempo passa e as referências culturais e históricas vão sendo esquecidas e você vai ter que refazê-las. E esse é justamente o trabalho da filologia, dar esse suporte para você. E se a leitura requer um suporte filológico, então a experiência já não é tão imediata. Quer dizer, você vai ter que ter primeiro uma experiência intelectual, refletida, pensada, de estudo, para depois você ter a experiência imaginativa. Tá certo? E isso é um problema que não tem solução, nós sempre teremos isto. Algumas obras nós não poderemos ler sem esse suporte filológico e, portanto, a experiência imaginativa não será a primeira, ela será de segundo grau. Mas com o tempo você se habitua com isso de tal modo que esse suporte filológico acaba não atrapalhando você. Né? No começo é meio difícil, porque dá a impressão que, pô, mas eu para chegar até a experiência, vamos dizer, das emoções que o indivíduo está lá transmitindo, eu vou ter que primeiro pegar um dicionário e estudar a época e ter o suporte histórico, etc. Você vai ter que fazer tudo isso. No começo é muito chato, mas depois você se habitua. Então, tudo a resposta à sua pergunta, essa leitura direta é boa quando ela é direta mesmo, quer dizer, quando não há este abismo filológico a ser transposto. Mas quando ele há, é inútil você fazer de conta que não existe. Né? Então, por exemplo, sei lá, você vai ler as peças históricas de Shakespeare, mas você não sabe nem que existiu Júlio César. Fica difícil, né? Porque você, não existe nenhuma obra de imaginação que seja totalmente de imaginação e que não tenha referência ao mundo histórico, social, ao mundo humano existente. É, de algum modo, você mesmo respondeu a coisa quando você diz isso, não é tão fácil no caso de leituras como as traduções de Odorico Mendes. Eu acho que as traduções de Odorico Mendes são tão difíceis, quer dizer, é mais fácil ler no original. É, nesse caso, tropeçando, sinto a necessidade de buscar algum atalho, porque a defasagem no texto é maior. Desse modo, seria mais proveitoso buscar um texto de mais fácil português, ou o primeiro impacto de um texto rico, como a Ilíada de Odorico Mendes, seria melhor. Então, eu acho melhor você procurar uma tradução que lhe seja mais acessível. No caso, o trabalho filológico foi já feito pelo tradutor. Tá certo? Eu espero-se que tenha sido feito, pelo menos. Né? Haroldo Maciel. Muito grato pelos ensinamentos do Samir. Tenho crescido enormemente com as suas sábias palavras. Obrigado. Ótimo. Excelente. Poderia dizer se há alguma predestinação de algumas almas se perderem em razão de não atingir o mínimo necessário para a visão beatífica? Então, olha, esse problema da predestinação do livre-arbítrio é inevitavelmente colocado de maneira errada. Porque se Deus é onisapiente, ele sabe, já sabe tudo o que vai acontecer e, portanto, aquilo que nós estamos pensando ou fazendo não tem a mais mínima importância. Você esquece que Deus não está só pensando lá no céu, mas ele também está pensando em você. Você tem a ação do Espírito Santo em você, portanto, você é parte do processo divino. Né? Não é assim, um Deus que está lá e você que está aqui. Fala, não, Deus está lá, mas também está aqui. É o que diz São Paulo Apóstolo. Nele vivemos, nos movemos e somos. Portanto, você é parte desta onisapiência divina. Entendeu? Quer dizer, sem ela você não existe, você não pensa. Portanto, você é como se você fosse uma célula do cérebro divino. A imagem é muito ruim, mas desculpe, é o que me ocorreu no momento. Portanto, vamos dizer, se Deus não fosse capaz de criar criaturas que têm alguma liberdade e que, portanto, participam da própria liberdade divina, então ele seria realmente só um demiurgo no sentido platônico da coisa, ele seria só um executor material. Acontece que você participa da liberdade divina já nesta vida, porque Deus, ele tem o conhecimento de tudo, mas ele não está predeterminado a nada, ele tem a liberdade. Por exemplo, quando pergunto a Nosso Senhor Jesus Cristo, quando será o fim do mundo? Ele diz, eu não sei, só Deus Pai sabe. Eu digo, opa, peraí. Mas Jesus Cristo não é o Logos, ele não é a inteligência divina? Ele não é a razão divina? É. Então, isso significa que o fim do mundo não é uma coisa que esteja predeterminada na razão divina, mas é uma decisão livre da vontade divina que é representada por Deus Pai. Deus Pai é a onipotência. Deus Filho é a razão divina, né? Então, quer dizer, não há uma razão predeterminada para o mundo terminar neste momento ou naquele momento. Isso era uma livre decisão de Deus Pai. Então, porém, desta liberdade, nós participamos, nós não estamos separados totalmente dela. Claro que nós participamos em escala infinitesimal, quase nula, mas não totalmente nula. Tá certo? Portanto, se você estivesse totalmente predeterminado, isso significa que Deus não conseguiu infundir em você nada da liberdade dele. Então ele fez você apenas como uma coisa. Então ele seria um demiurgo e não o Deus criador. Não sei se ficou clara a explicação. Quer dizer, Deus cria entes livres porque eles participam da liberdade dele, assim como participam da razão dele. Então, justamente por isso, existe em nós essa tensão permanente entre o determinismo e o livre-arbítrio. Nós temos as duas coisas, né? Então, se não estivesse nada predeterminado para nós, nós teríamos a liberdade divina integral. Mas se não tivéssemos liberdade divina nenhuma e estivesse tudo predeterminado, isso significa que Deus nos fez apenas como coisas, não como entes que participam da sua liberdade. Portanto, esse problema ele não pode ter solução. Por quê? Porque a existência humana é uma tensão entre determinismo e livre-arbítrio. E as pessoas que procuram resolver o enigma só mostra que eles não entenderam o próprio enigma. O enigma somos nós. É? Essa tensão é a natureza humana. Tá certo? Então, isso não é uma questão que possa ser colocada abstratamente fora de mim. Aqui existe o determinismo e aqui existe o livre-arbítrio e eu tenho que resolver isso aqui teoricamente. Eu não posso resolver isso teoricamente porque essa questão me envolve. Eu estou lá. Entendeu? Então, esse problema só pode ser resolvido não na esfera da discussão teórica, mas na esfera da autoconsciência. Por exemplo, nós podemos facilmente identificar numa situação qualquer quais são os elementos que já estão predeterminados e quais os elementos que nós vamos introduzir na situação por criação nossa. Você, na prática, você percebe isso. Tá certo? E este é o único método para tratar deste problema. Quer dizer, não pode ser fazer discussões acadêmicas, discussões abstratas, tipo lógica, escola analítica, filosofia analítica, para resolver isso aí. Isso é de uma estupidez fora do comum. Isso não é um problema que possa ser colocado fora de nós. Se eu pudesse, eu mesmo, resolver teoricamente o problema de determinismo e livre-arbítrio, tá certo? Então eu teria que me colocar totalmente fora e acima do problema, tá certo? Porém, como quem criou o determinismo e livre-arbítrio foi Deus, eu teria que me colocar acima do próprio Deus para resolver isso aí. Isso evidentemente é impossível. Porém, na medida em que eu entendo como um problema de autoconsciência, um problema que está sendo vivido na prática e na esfera da ação agora mesmo, então eu posso identificar o coeficiente de determinismo e livre-arbítrio que existe em cada situação e em cada ação humana, tá certo? Na medida em que dentro de um quadro predeterminado eu exerço a minha ação e modifico este quadro introduzindo nele elementos que não estavam lá. Está entendendo? Cada vez que você faz uma escolha, você faz isso. A escolha não está predeterminada, mas o quadro no qual você faz a escolha está. Quer dizer, você escolhe, mas escolhe entre elementos que já estão dados e que você não pode modificar. Tá certo? Não sei se entender isso aqui. Portanto, vamos dizer, essa questão é, ela ilustra da maneira mais clara possível por que que não pode existir a filosofia só como profissão, como uma técnica profissional? Por que que a filosofia tem que envolver necessariamente a pessoa real do filósofo, com todas as suas tensões, suas decisões, seus valores, etc, etc, etc? Portanto, a filosofia é necessariamente, ao mesmo tempo, um conhecimento e um modo de existência. Ela é o quê? Ela é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Tá certo? Essa é a única definição de filosofia que funciona. Eu acho muito engraçado quando o filósofo começa os seus livros de introdução à filosofia dizendo que não se pode definir a filosofia. Pois eles já estão definindo nesse mesmo ato. O que eles estão fazendo é exatamente isso, a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Se fosse só a unidade do conhecimento, então seria a enciclopédia de todos os conhecimentos, então seria a mente divina, ou uma cópia humana da mente divina. Tá certo? Mas nós sabemos que o nosso conhecimento ele é imperfeito. Nós só sabemos o que sabemos até agora. Não sabemos ainda o que saberemos amanhã ou o que vamos ignorar amanhã. Portanto, não é a unidade do conhecimento em si mesmo, mas a unidade do conhecimento na medida em que é acessível a esta consciência concreta que eu tenho hoje aqui. Portanto, é a mesma coisa que dizer, existe uma unidade do conhecimento para cada consciência diferente, porque cada um sabe uma parte diferente da coisa. Então, é uma tensão entre a universalidade do conhecimento e a individualidade da consciência. Essa tensão também não é solúvel e nem precisa ser resolvida porque ela é nós. Nós somos isto. Nós participamos da razão universal, temos acesso à verdade universal, mas dentro de uma limitação individual que nós não conseguimos superar de maneira alguma. Então estamos sempre entre uma coisa e a outra. Por mais universal que seja a verdade que você apreende, você vai expressá-la até para você mesmo na sua linguagem individual. Então ela será uma expressão imperfeita, tá certo? Que guarda com a verdade universal que ela transmite uma relação puramente analógica. E, portanto, há sempre uma tensão entre individualidade e universalidade, entre consciência e conhecimento, né? Então, eu acho que por hoje é só, não, já ficou tarde demais, né? Tem muitas perguntas boas aqui, mas é um desperdício, hein? Alguém me pede para explicar melhor a noção de forma inteligível. Pode ficar para a próxima? Prometo até dar uma aula só sobre isso. Forma inteligível, um tema essencial. Então, muito bem. Então, por favor, esse texto que eu passei para vocês, o Mundo da Rainha de Copas, não mostrem para ninguém. É vaca amarela. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.